Se não valorizar, com certeza cê vai me perder. Embora eu te amo sim, eu juro não vou suportar ver você me enganar. Cansei de perdoar. Se liga no que vou dizer, me amo mais do que a você. Porque você estrompou meus sentimentos, depois voltou com seus lamentos. Mas agora vi, não valia a pena te amar tanto assim. Porque toda vez que eu te aceitava, você vinha e afrontava. Só eu sei o que você sofre calado. Vai me perder se não valorizar. Amo, amo você. Vai se não valorizar, vai me perder. Pode ter a certeza. Amo, amo, amo, amo você. Ai, se não valorizar, vai me perder. Tem que valorizar a gente. Vamos dar valor, meu povo. Pense bem, não sou homem de perdoar. Comigo se não deu, bye bye. Chega, não te quero mais. Desculpa, mas eu sou assim. Não te deixo pisar em mim. Se liga no que vou dizer, me amo mais do que a você. Porque você estropou meus sentimentos, depois voltou com seus lamentos. Mas agora vi que não valia a pena te amar tanto assim. Porque toda vez que eu te aceitava, você vinha e afrontava. Só eu sei o que vai ser sofrer calado. Vai me perder se não valorizar. Amo, amo, amo, amo você. Se não valorizar, vai me perder. Pode ter a certeza. Amo, amo, amo, amo, amo você. Mas se não valorizar, vai me perder. Vai me perder se não valorizar. Amo, amo, amo, amo você. Se não valorizar, vai me perder. Mas se não ter a certeza. Amo, amo, amo, amo, amo você. Mas se não valorizar, vai me perder. Bora, Júnior, nas teclas. Demais. Um abraço pra galera também. Desejo Black. A banda Desejo Black chegando com tudo aí, galera. Arrocha e vem pra.